do Brasil. Boa noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Melodia. Com três empresas temos um grupo. Com três mais, somos uma revolução. Com três projetos, somos eficientes. Com três mais, podemos impactar o mundo. Para tudo que você procura, existe uma possibilidade. Para ir além do esperado, três mais. Três mais, relevância e legado. Acesse somos3mais.com.br e conheça uma nova maneira de fazer comunicação. Agora 10:01, boa noite. Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo. Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa. Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio. Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos. Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesse lindo culto da Igreja Cristo em Casa. Suplicamos ao Senhor que seja uma noite de bênçãos, de quebrantamento, de respostas às nossas orações. Abençoa, Senhor Deus, o teu filho, teu servo Fábio Silva, na direção desse culto da Igreja Cristo em Casa. Abençoe todos os demais participantes. Abençoa, Senhor, os nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa, onde quer que eles estejam, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor nesse culto. Pai, receba a nossa adoração. Nós só estamos aqui para te adorar, para proclamar o teu evangelho, para dizer quanto o Senhor é importante para nós e que nós não sabemos fazer nada e nem queremos fazer nada sem o Senhor. Abençoa a direção desse culto e que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Coragem, eu sei que está doendo, sei que está sofrendo, mas coragem. Eu sei que a incerteza está te pressionando, mas coragem. Eu já tracei um plano, apenas siga a rota, eu vou cuidar de ti. Confia, vive na dependência. Eu sei que te machuca, mas confia. deixei faltar em tua vida o necessário. Então confia, sei que não estás vendo, mas estou trabalhando. Só é preciso crer. Eu estou cuidando, e nos mínimos detalhes na tua vida estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moldo, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória. Enquanto lutas, me adore. Pois é no meio dessa prova que eu venho e acalmo o teu coração. Seja deserto ou cova, estou escrevendo a história. Não queiras parar agora. Depois disso tudo, tu serás um campeão. Eu estou cuidando, na tua vida estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moro, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória. Cova, eu te dou coragem. No meio da fornalha, eu te dou coragem. No meio do deserto, eu te dou coragem. Dentro da caverna, eu te dou coragem. No meio dessa cova, eu te dou coragem. No meio da fornalha, eu te dou coragem. No meio do deserto, eu te dou coragem. Dentro da caverna, eu te dou coragem. Matheus Pereira, Coragem! Louvor lindo que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite. Pastor Eliel do Carmo, com alegria nós vamos refletir nessa noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e ainda João capítulo 5. E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora? Que privilégio estar aqui com todos da Igreja Cristo em Casa, parabenizando o nosso ouvinte querido que completa mais um ano de vida. Que alegria, hein, seu lindo, sua linda? Se você chegou até aqui, foi porque o Senhor te trouxe, o Senhor te ajudou. Alegre o coração e receba o nosso abraço. Um abraço, companheiro! Jefferson Barreto Galdino, Luciana Pacheco Alves da Silva, Marilene Cristine dos Santos de Jesus, Lúcia do Fonseca Ribeiro e também o Ivo Pinheiro. O versículo de hoje está em Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome. Reunidos neste lugar, somos casa, vem habitar, Tu és bem-vindo. Fogo aqui, consome tudo em mim. Sou de Deus, Espírito Santo de Deus, erga suas mãos aos céus, igreja. Espírito, aviva-nos, enche-se. Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão? É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. Olha, tem pedido de Araruama. Nossa irmã Crenilza Vieira pede oração para sua saúde e também a saúde da sua tia, dona Clélia Oliveira da Silva, que está doente. A irmã pede cura e livramento. A irmã Raimunda pede oração para seu neto Heitor, de 11 meses, que passará a ficar na creche. A irmã pede livramento e proteção para seu amado neto. O irmão Robson Kaique Lopes da Silva, de São João de Meriti, pede oração para que Deus possa curá-lo da crise de ansiedade. O irmão pede ajuda em oração aos irmãos do programa Cristo em Casa. Com certeza, irmão Robson, estaremos orando por você, querido, tá bom? Como Eliel costuma dizer, tem uma tropa de choque orando por você e pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração. A nossa irmã Elaine Mota, de Jardim América, pede oração para a saúde do seu pai, o senhor Newton. A irmã informa que seu pai teve um infarto e passou por cateterismo. Estaremos orando neste momento pelos nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus, Pai, que nós apresentamos a Ti cada um desses nomes que foram mencionados pelo Teu servo. Pessoas desesperadas, pessoas chorando, pessoas angustiadas, que resolveram pedir ajuda. E, Pai, elas foram no lugar certo, porque o Deus que nós servimos, Ele pode responder, tem o poder de responder. E nessa hora, Senhor, nós queremos interceder por cada um desses nomes. Pai, essas dificuldades que foram apresentadas, essas lutas que foram apresentadas ao Senhor. Pai, não somente os nomes mencionados, mas, Senhor, os outros milhares de nomes que não foram mencionados, mas que estão agora diante da Tua presença sendo colocado e sendo lembrado. Ah, Senhor, o salmista, certa vez, ele disse: socorro depressa, apressa-te em socorrer-me. Deus, o salmista não estava te afrontando e nem nós te afrontamos hoje. O salmista estava desesperado, ele precisava de socorro depressa, como essa tua filha e esse teu filho, que nessa hora, Senhor, angustiados, sem saber que direção tomar, sem saber o que fazer, eles recorrem a Deus através do culto da Igreja Cristo em Casa. E aqui, Senhor, nós, com a autoridade que o Senhor nos concede, como ministro da Tua Palavra, como essa equipe, Senhor, que se coloca diante do Teu altar para interceder e apresentar ao Senhor cada nome, oh Deus, que o Senhor possa aliviar, que o Senhor possa trazer a resposta, que o Senhor possa se apressar em nos responder. Senhor, não estamos te confrontando, mas nós estamos manifestando a nossa necessidade de ver um sinal do Teu favor em nossa direção. Pai, cura os enfermos, por misericórdia. Deus, abra as portas de emprego, por misericórdia. Senhor, visita os hospitalizados, aqueles que estão numa UTI, aqueles que estão no hospital público, no particular. Abençoa, Senhor, que haja cura divina para a Tua glória, porque é só o Senhor que pode fazer. Pai, intercedemos pelas crianças enfermas, essa criança enfrentando um câncer, essa criança enfrentando um distúrbio. Queremos clamar por elas, queremos clamar pelas crianças sadias, que elas não fiquem enfermas, pelas crianças enfermas, que elas sejam curadas, pelas crianças abandonadas pelas ruas, tantas famílias morando nas ruas, tantas crianças nos orfanatos, tantas crianças, Senhor, nessas instituições à disposição da justiça, sem pai, sem mãe, sem amparo e sem carinho. Pai, nós intercedemos pelos idosos, talvez abandonados em casa, outros abandonados em asilos, que a Tua misericórdia seja sobre eles. Soberano Deus, nós intercedemos pelos motoristas, taxistas, motoristas de aplicativos, pelos caminhoneiros, nós intercedemos pelos porteiros, intercedemos por aqueles que estão numa casa de detenção, intercedemos, Senhor, pelos desempregados. Soberano Deus, colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos clamores. Envia socorro depressa. Aumenta a nossa fé. Nos dê paciência e graça para esperar, Senhor, para sabermos esperar o agir de Deus. Age em nosso favor. Agindo, Deus, quem impedirá? Porque eu elevo os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem somente do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, nós entregamos a Ti cada pedido de oração e o fazemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Preciso, Tu sabes. Tudo que eu anelo, Tu tens. Tudo que Tu tens é o melhor. Tudo que Tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher, mas bendito seja o dia que eu escolhi Teu querer. Pra onde irei, se só Tu tens palavras de vida? O que farei, se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho Teu querer, a Tua vontade, a Tua voz, a Tua presença, a Tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na Tua mão, pra que me mostres o caminho. Planejei pra mim, eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de Ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Me mostrar o que eu não consigo enxergar ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus mesmo. mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer. Pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Teu querer, a Tua vontade, a Tua voz, a Tua presença, a Tua casa. Nuno, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar a Tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de Ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né, impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos. Querido pastor Eliel do Carmo, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua família. E a bênção de Deus atinja você a cada dia, a cada manhã, que as misericórdias se renovam. Fábio Silva, querido amigo, querido irmão, um abraço, companheiro, para você e para toda a família Silva. Obrigado, meu pastor querido, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Débora Lira, que Deus abençoe você, seu ministério, Michel Camargo e toda essa linda equipe da Igreja Cristo em Casa. Nós nos reunimos nessa noite com orações prévias, pedindo a Deus a direção para que possamos ser usados para abençoar a sua vida, a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu não sei como é que você passou a semana, uma semana talvez de vitórias, quem sabe uma semana difícil, não é? Nós temos as nossas lutas, as nossas fornalhas, os nossos desertos. E independente do estado, da situação que você passou essa semana, a nossa oração é para que você seja abençoado pelo Senhor nessa noite. Nós queremos meditar hoje, refletir sobre um tema muito interessante, que é o tema da ressurreição. A ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, a ressurreição da igreja, arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento, nós cremos na ressurreição. E nós queremos usar hoje dois personagens, Pedro e João, porque eles conviveram com Jesus. Eles andaram os 3 anos de ministério de Jesus juntinho com ele. Andavam no dia a dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Estavam lá eles juntos. Então Pedro e João foram testemunhas de que Jesus teve ministério, que Jesus morreu. Tanto é que Pedro foi um dos que negaram conhecer Jesus lá no dia, naquela sexta-feira santa, naquela sexta-feira da paixão. Então ele foi testemunha, porque ele também, no terceiro dia, eles foram ao túmulo e lá estava o túmulo aberto. Então Pedro e João, mais do que ninguém, poderiam servir de testemunha sobre a ressurreição. E depois que eles começam o ministério deles, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo ao templo. E tinha uma pessoa, tinha um paralítico de nascença, que pedia esmola naquele lugar. Então, Pedro e João, olhando para eles, disse assim: olha, não tem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou, andou, e agora, onde Pedro e João iam, lá estava aquele homem com eles. E no capítulo 4, que é a nossa ênfase, falavam eles ainda ao povo, capítulo 4, verso 1, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos, aborrecidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, olha que coisa importante. Pedro e João estavam ensinando e anunciando que a ressurreição de Jesus. Verso 3, aquelas autoridades os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Então, quero chamar a sua atenção para essa ênfase na ressurreição de Jesus, porque, vejam bem, se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé. A base da igreja cristã, a base da nossa fé é a ressurreição. E a ressurreição de Cristo, a ressurreição que vai chegar até nós, a ressurreição do arrebatamento, não o arrebatamento individual. Quando morre uma pessoa aqui, outra acolá, isso aí, de uma certa forma, elas estão sendo arrebatadas. Mas não é esse arrebatamento individual. Nós cremos no arrebatamento da igreja, tal qual está escrito em Apocalipse, tal qual está escrito em Tessalonicenses, que quando Jesus voltar para o arrebatamento, os mortos serão ressuscitados e nós, os vivos, seremos também arrebatados. Os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Nós cremos nisso, é ponto doutrinário, é inegociável. A igreja cristã não pode negociar isso, porque isso é Bíblia Sagrada, isso aí é fundamento da nossa fé. E verso 7, pondo-os perante eles, o arguíram com que poder ou em nome de quem tinham feito isso. Feito o quê? Tinham curado aquele paralítico. Então Pedro, verso 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, olha aqui, mais uma palavra da ressurreição, o testemunho de Pedro e João acerca da ressurreição. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação. Verso 12, capítulo 4, verso 12. É importantíssimo nós termos isso gravado na nossa mente e no nosso coração. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A leitura desse capítulo, ela é muito importante para a nossa fé, para termos fé em Jesus, termos fé na ressurreição, termos fé que o arrebatamento irá acontecer. Muito importante esse capítulo. E o que é que nós aprendemos aqui, principalmente nesse verso 12? Porque nessa época, nós temos visto pessoas falando de Deus. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, o meu time de futebol vai ganhar o campeonato. Se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo outro. As pessoas, de uma maneira geral, elas não têm problema de acreditar num Deus, um Deus que, quando necessitam, buscam a ajuda desse Deus. Deus me ajuda, Deus me socorre, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Mas, para nós termos uma relação com Deus, é necessário crer em Jesus. As pessoas, então, não têm dificuldade de crer ou acreditar ou invocar Deus. Mas quando se fala em Jesus, essas pessoas recuam. Elas não creem na salvação em Jesus, elas não se entregam a Jesus, elas não creem em Jesus, elas passam uma vida até acreditando numa divindade, mas não se entregam a Jesus. Não reconhecem a obra redentora, salvadora de Jesus. E o verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só em Jesus, só Jesus salva, só Jesus tem o poder de anotar nosso nome no livro da vida. Só Jesus foi que morreu na cruz para derramar o seu sangue sem pecado, sangue carmesim, sangue puro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são apagados através desse sacrifício e de nós crermos. No capítulo 3, verso 19, quando Pedro pregava ali na porta do templo, ele diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Os nossos pecados só serão cancelados através do arrependimento e da fé em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então, essa onda que há no mundo de pessoas de qualquer natureza que falam: ah, Deus me ajuda aqui, Deus me ajuda a colar. Nós só chegaremos a Deus através de Jesus. E Pedro e João foram claros nisso. Quando eles pregam, quando eles instruem, quando eles testemunham que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus está acima de todo nome. Não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos falar mais de Jesus. Nós precisamos pregar mais o nome de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Nós precisamos de ser mais radicais com relação a isso. Não é apenas falar: ah, Deus vai te abençoar. Não, olha, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, porque quem não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não terá salvação. Essa palavra de Deus, ela é radical. A salvação é em Jesus. Não adianta você achar que guardando determinado dia da semana você terá salvação por isso. Não é obras, não é oferta, não é dinheiro, não é sacrifício, não é trabalho na igreja. Tudo isso é importante, mas isso não salva. Pela graça sois salvos, presente de Deus para nós, mediante a fé, fé salvadora, a fé salvífica que nós chamamos, a fé que salva. Não é fé, eu tenho fé que eu vou passar nessa prova. Não, é fé de salvação em Jesus, não de obras, para que ninguém se glorie. Precisamos ter isso arrumado na nossa mente, no nosso coração, porque se nós não tivermos isso arrumado no nosso coração, a religião, ela é vã, ela não resolve nada. Nós não podemos ser apenas religiosos. Nós temos que ser salvos em Jesus. Essa vida vai acabar, a vida é um sopro. A vida passa muito rápido, a vida é um fôlego, o fôlego de vida é muito rápido, passa rápido. E nós precisamos estar com a nossa vida arrumada diante de Deus, diante do Senhor. No capítulo João, no capítulo 5 de João, vamos ao Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos encontrar quando o Senhor... verso 19 do capítulo 5, quando nós vamos encontrar: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, quando Pedro e João, lá em Atos, eles testemunham do ministério de Jesus, da ressurreição de Jesus, do poder de Jesus, quando nós vamos encontrar Jesus falando, olha, o Filho, por ele mesmo, não pode fazer nada. É uma lição de humildade, porque Jesus recebeu de Deus todo o poder, mas ele nunca deixou de honrar o Pai. E o Pai, por sua vez, nunca deixou de honrar Jesus. Verso 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita, olha aqui, novamente a doutrina da ressurreição, porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então, essas pessoas hoje que falam de Deus sem reconhecer Jesus como Salvador, elas estão enganadas, elas estão praticando uma religiosidade vazia, porque quem vai julgar as pessoas é o Senhor Jesus, conforme o verso 22. O Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, quem não honra Jesus, quem não reconhece Jesus como Senhor, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que que nós estamos hoje, nessa noite, reunidos aqui na Igreja Cristo em Casa, com o pastor Leal do Carmo, com o irmão Fábio Silva e toda essa equipe da Igreja Cristo em Casa? Por que que nós estamos tratando desse tema, que é um tema difícil, é um tema de doutrina purinha, doutrina bíblica, é um tema teológico? Nós precisamos ter isso, essa consciência e isso arrumado na nossa mente acerca de acreditarmos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Se nós não acreditarmos, ou se alguém não acreditar na ressurreição de Jesus, anula a fé, anula, para tudo, porque está tudo errado. A nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança maior é que Jesus ressuscitou, nós cremos nisso e Pedro e João testificam isso, eles viram isso, gente. Nós não vimos, nós cremos pela fé. Inclusive Jesus falou, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus pregado na cruz, mas nós cremos e nós temos a ajuda dos nossos irmãos João e Pedro, que estavam lá, andaram com Jesus, participaram do ministério de Jesus e eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar. Por isso, nós precisamos acreditar nisso. Verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós cremos que crente não morre. Crente passa dessa existência para outra existência. Não sente dor, não sente o peso da morte, mas ao contrário, ele passa dessa vida, não entra em juízo, mas vai para a vida eterna. Quando nós lembramos daquela história, Jesus sendo crucificado, ao lado dele, dois ladrões. Um dos ladrões fica escarnecendo. É, Senhor, tu não é o Senhor? Então, sai daí, levanta, vai. Sai desse lugar, sai dessa cruz. O outro ladrão, ele se arrepende e ele diz para o outro ladrão, cara, nós fomos bandidos a vida inteira e nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí não, esse aí é um homem justo. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? O que que Jesus faz? Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, no Evangelho de Lucas, ele nos ensina acerca de futuro. Porque a Bíblia Sagrada, ela fala de passado, presente e futuro. É o único livro, é a única regra de uma religião que tem a autoridade de falar de passado, de presente e de futuro. E Jesus não deixou nenhuma dúvida acerca disso. Quando ele ensinando, ele falou a parábola do homem rico e de Lázaro, que era uma pessoa que ficava na sua porta pedindo, é como se fosse um mendigo. O rico morre e vai para o inferno. O Lázaro morre e vai para o céu. E a Bíblia diz que ele estava no paraíso. Paraíso é um lugar que já é um pré-céu, é quase o céu. É aquele lugar que as pessoas já vão esperando o grande julgamento do trono branco. E lá é imediato, a pessoa ela morre em Jesus, ela já vai para o paraíso. Ela não fica em nenhum estado intermediário, nem de sofrimento, ela já está no paraíso, já gozando das bênçãos que é o céu, aguardando o grande julgamento. Da mesma forma que a pessoa que morre sem Jesus, ela não vai ainda para o inferno definitivo. Ela vai para um pré-inferno, um lugar já de tormento, esperando o grande julgamento, o julgamento final, onde haverá a condenação definitiva e as pessoas sem Jesus serão enviados para o sofrimento eterno, que é o inferno. Então, esse homem que estava lá no inferno, interessante que quando Jesus fala isso, ele fala com autoridade, porque Jesus conhece tudo. E aí ele diz, e lá no inferno tem consciência, como também no paraíso tem consciência. As pessoas não ficam lá como alguém vagando sem sentido. Não, a pessoa tem consciência. E esse homem, no inferno, ele fala assim: Senhor, coloca o dedo de água, molha o dedo aqui na água e coloca aqui na minha língua, porque eu estou com muita sede. Eu estou aqui nesse tormento. E aí o Senhor diz para ele: olha, no mundo, na terra, você teve todas as coisas boas. Agora você está no tormento. Não existe essa possibilidade. Senhor, deixa eu voltar lá e falar para minha família que aqui realmente é muito ruim. E Deus fala para ele assim: ó, não existe possibilidade. Quem está no inferno voltar à terra, nem quem está no céu voltar à terra, nem quem está no céu ir para o inferno, que ninguém também é bobo, né? Se eu estou no céu, vou querer ir para o inferno? De jeito nenhum. E nem existe chance de quem está no inferno ir para o céu. Então, isso aí são coisas definitivas. Ah, deixa eu voltar lá, deixa eu reencarnar. Não existe. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, vem o julgamento. Não existe reencarnação. Não existe chance nenhuma de alguém sair do inferno e ir para o céu. A salvação é conquistada hoje, em vida. A decisão tem que ser tomada agora. Se você não é batizado, você se arrependa dos seus pecados, procura uma igreja para ser batizado e para ser um crente em Jesus. Isso só pode, a salvação só pode ser obtida, conseguida em vida. E ela é uma atitude personalíssima. Ninguém pode tomar essa atitude por você. A esposa pode ser santa. Se o marido não quiser, ela não pode alterar a decisão do marido. Se o marido é salvo e a mulher não quer, ele não pode salvar a esposa com a santidade dele. A salvação é individual. Os pais criam seus filhos com todo carinho, né, com todo ensinamento, com toda a estrutura. Se o filho não quiser Jesus, os pais, a fé dos pais não pode salvar os seus filhos. A salvação é individual. A salvação é decisão pessoal. A salvação é algo que nós temos que decidir agora, hoje. Não deixa isso para amanhã, tem que ser hoje. Crer que Jesus nasceu de uma virgem, crer que Jesus teve um ministério, crer que Jesus é filho de Deus, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvação, não foi uma morte comum, não foi uma morte qualquer, porque tantos outros foram mortos em cruz. E isso aí não alterou a humanidade. O que alterou o rumo da humanidade foi Jesus ter morrido como Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue puro, sem pecado. Jesus não tinha pecado, porque ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus andando entre nós. Então, crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ele ressuscitou e andou entre nós. Ele ficou aqui na terra durante 40 dias depois do domingo de Páscoa. Depois de 40 dias ele foi aos céus, está sentado à direita de Deus. E depois que ele foi aos céus, depois de 10 dias, aconteceu o grande evento chamado Pentecostes, quando realmente ali a igreja ela começa a sua existência. Então, são pontos que nós precisamos crer sem reservas, crer sem nenhuma dúvida que Jesus morreu, Jesus ressuscitou dentre os mortos para ser o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador e não existe nenhuma outra maneira de ter salvação a não ser em Jesus. Tem gente hoje brincando com a salvação. Tem gente hoje brincando de pecado. Tem gente hoje com vida dupla. Eles acham, tem muita gente que acha, que pode servir a Deus e pode servir ao mundo. Não pode. Tem que tomar uma decisão. você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus com integridade de vida, ou você, então, vai servir ao mundo. Não existe chance de você ter vida dupla. Não tem como você viver uma vida de pecado e estar dentro da igreja. Não existe isso. Tem muita gente hoje dentro da igreja, pecando, enganando a esposa, enganando o marido, enganando o pastor, e acha que estão fazendo uma grande coisa. O que está faltando hoje no ser humano é humildade, reconhecer os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e não pecar mais. Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Nessa noite, Jesus fala para nós: vá e não peques mais. Conserta a tua vida, conserta os teus relacionamentos. Vamos colocar essa casa em ordem, vamos colocar nossa vida em ordem, vamos colocar o relacionamento conjugal em ordem. Marido, você casou, você só pode olhar para sua esposa. Esposa, você casou, você só pode olhar para o seu marido. Jovens, sejam santos. É questão de intimidade, é só para depois do casamento. Você precisa ter vida de santidade. Você precisa corrigir essas palavras. Você não pode ficar falando essas palavras torpes. Você precisa de ter palavreado santo na sua boca. Você precisa ter prazer de ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo estudo, a fé vem pela comunhão com a palavra de Deus. Quanta gente hoje: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta, eu quero ter uma fé aumentada. Não existe chance de ter fé aumentada e de ter fé se você não ler Bíblia. Nós fazemos desafios para a leitura de Bíblia. Custa você ler um capítulo de Bíblia por dia? Não custa. Para com essa rede social, larga essas redes sociais de lado. Você pode usar sim, mas você não pode ser escravo da rede social. Tem gente que tem tempo para tudo, menos para ler Bíblia. Tem tempo para tudo, menos para orar. Tem tempo para tudo, menos para poder ter um tempo de comunhão com Deus. Por isso, hoje nós falamos de ressurreição, as pessoas levam um susto. Nós falamos de salvação, de vida santa, de vida consagrada, as pessoas levam um susto. Por quê? Porque não conhece Bíblia. Nosso desafio nessa noite, da Igreja Cristo em Casa, é desafiar você a ter mais comunhão com Deus, a ter comunhão com a palavra, a ter comunhão com Jesus. Ame Jesus, creia em Jesus, entregue a tua vida a Jesus. Tudo aquilo que você precisa, Jesus está pronto para te dar. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Creia em Jesus. Creia que Jesus é o Senhor da tua vida, é o Salvador. Só Jesus salva. Só Jesus morreu e só Jesus ressuscitou para nos salvar, para conquistar a nossa salvação. Nós precisamos deixar o materialismo de lado. É importante trabalhar, é importante ter dinheiro, é importante comprar, é importante sim, tudo isso é importante. Mas em primeiríssimo lugar, busca Deus, busca Jesus como seu Salvador e não brinque com salvação. O inferno não está de brincadeira, o inferno não veio para brincar, Satanás, o diabo, não veio para brincar com ninguém, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos abençoar você. Pastor Leal do Carmo e equipe, nós abençoamos você em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua dispensa, que nunca falte o pão de cada dia, que Deus te dê saúde, te dê paz e dê alegria. Nós te abençoamos nessa noite, sejam abençoados. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que momento Lindo louvor. E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de sexta-feira, agradecendo o amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, pastor Pedro. Minha querida Débora Lira, muito obrigado. Fábio Silva também. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Michel Camargo. Vem aí o pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção, o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, se Deus quiser, em mais um Cristo em Casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu tenho uma arma secreta, com ela ninguém pode me derrotar. Se estou em campo de batalha, é pra lutar. Se me alistei no exército, foi pra guerrear. Usar a minha arma, que é meu louvor. Cantar o cântico de guerra de vencedor. Mas eis que estou ouvindo o gigante chamando, desafiando o povo para a guerra e zombando. Está se confiando em seu próprio poder, mas a minha arma pode vir mudar e se levantar. Secreta pra vencer.